sou, mas eu sou a mal amada que você perdeu. Cansei de ver batom na sua roupa. Se as farras e os amigos valem mais que eu, se eu fui sua mulher e você não foi meu, não vou lhe perdoar porque você não muda. Você não muda, não. Não passe pelo que eu passei. Não chore o tanto que eu chorei. É o que eu desejo pra você, de coração. Guarde os abraços que eu lhe dei. Que eu mesma traço o que eu farei. Quando eu também lembrar de você na solidão. Agora tudo ou nada, eu sou mais eu sou a mal amada que você perdeu. Cansei de ver batom na sua roupa. Se as farras e os amigos valem mais que eu, se eu fui sua mulher e você não foi meu, não vou lhe perdoar porque você não muda. Você não muda, não. Não passe pelo que eu passei. Não chore o tanto que eu chorei. É o que eu desejo pra você, de coração. Guarde os abraços que eu lhe dei. Eu mesma traço o que eu farei. Quando eu também lembrar de você na solidão.